Vai para o nível 050, ajuste no 014. Vai para o 50, via Senhora Mário, tá? 3305. Sobre a minha voz, tá? Tem o perfil. Mantenha o perfil. Meu Romeu Golf desça para o nível 070. Desce para o 070, até o negócio. 070. 70, 070. Milhas, o Sierra Kiwind, 1-7, baixa cravada. Sierra Kiwind, livre pouso no 7, vento 150 graus, 069. Livre pouso no 7, Sierra Kiwind. Só 3305, reduza a sua velocidade para 2209. Pode ser 2509 por enquanto, tá? 3305, está um pouco alto, quero reduzir sua velocidade. Tenha 250, após uma centena, reduza para 220. Ok, 250, mas vai conseguir reduzir lá pelo 080, senhora. Está 3305. Romeu, Romeu Golf, desça para 3 mil pés, ajuste no 014, informe para, para modificações de regra. Para 3 mil, estou autorizando a execução da presença. E para a vacinada da rodoviária, se possível. Romeu, Romeu Golf, plane FR cancelado aos 2340, desça para 1 mil pés, ajuste no 014, reporte rotatório ou visual com campo. Essa para mim vai reportar visual com campo ou na rodoviária. Pascal e Mike, desça para o nível 070. 070, Pascal e Mike. Salvador, boa noite, minha 310, informação, gente, 6310, boa noite, Recife, 350 autorizado. Decolagem da 1-0, curva à esquerda, perfil da subida Puca, Jamo, Caju, via Zulu 1-7. 5522 transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado 350 para decola da cabeceira 1-0, primeira curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju. após Conde, Santos Luz 17. 522, Transponder, controle 208, na linha 390. 390, correto, sim, para posicionamento. Câmara. Fatale Mike, desça para o nível 060. 060, Fatale Mike. Lima, Kilo Bravo, informe sua razão de descida. Descida, 507. 7. Tá rodando o Kilo Bravo, agora ela tá fora, vamos fazer mais. Negativo, Alpaca Limaica, número 3 na aproximação para a pista no 7. Mantenha-se no perfil da chegada BOF, vai ser autorizado voar Paripe para ingressar corredor Interlagos. Matheus, então aguarda, Matheus. Matheus, informa o tráfego 10 horas, 5.5 milhas, mesmo rumo, um Charlie 402 passando 4.510 em descida para 1.500 pés. Matheus, acerta, Matheus. Matheus, desse mantém a nível de voo 050. 0050, Matheus. Aquilo Bravo, informe sua indicada. 209, 200. Alpha Charlie Mike reduz a velocidade para 1909. Reduzindo para 1909, Alpha Charlie Mike. Alpha Charlie Mike, desça para 4.000 pés, ajuste no 014. Desça para 4.000, 0014, Alpha Charlie Mike. Romeu Golf, tá visual com o nome certo. Romeu Golf, chame torre, 1895. Já tá no centro, obrigado. Torre boa, Papá Romeu Golf. Tá, próxima rotatória, tá visual com o nome certo. Romeu Golf, entre a porta na terceira milha da, para a aproximação da 97. Tá direto pra final da 97, vai apontar na terceira milha, Romeu Golf. A Charlie Mike está autorizado 2.500 pés. 2.500 pés na planta de barriga, no Charlie Mike. Marque 050, tá 3305. 3305, desse mantém 4.000 pés, ajusta no 014, reduza para 2109. Ok, agora estou reduzindo 2109, 4.000 pés, tá 3305, obrigado pela sua ajuda. Pode fazer a restrição ITAP, 3305? Tenta a restrição de altitude na posição ITAP, então 3305. Ok, sem restrição de altitude, a velocidade está abaixo da restrição, tá? 3305. Remaquilo Bravo, reporte rotatório ou visual com campo. Com a rotatória e com visual com campo, Quilo Bravo. Remaquilo Bravo, aguarde para a transferência. Pode dar. 7-9. Teve pouso no 7, agora. Romeu, Romeu Golf, confirma 7-4. Negativo, agora está. Alfa Charlie Mike, desça para 1.510, ajuste 1.0, 1.5. 1.510, 1.0, 1.5, Alfa Charlie Mike. Aquilo Bravo tá visual com campo? Visual com campo, só. É, chame torre, 1895. Tá. Tô passando ali pra Aquilo Bravo. Ajuste 1014, tá autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 pés autorizado, ILS, reporte estabilizado, 3305. Charlie Mike, reduz a velocidade para 1.70 nós, reporte rotatória. 1.70 nós, reduzindo, reporte rotatória para Charlie Mike. Azul 4070, acione identificação dessa via chegada Mari para o nível 050, ajuste 1.0 no 5. Alfa Charlie Mike, com tráfego 1 hora, meia dúzia de milhas, rumo sul, um Charlie 402, mantendo 1.000 pés. Atente o tráfego, Alfa Charlie Mike. A 3 milhas, o Lima Quilo Bravo. Atente Lima Quilo Bravo, livre pouso no 7, vento 1.50 graus, 05 nós. Quilo Bravo. Aquilo Bravo confirmou o pátio. Prossegue prolongada, vai dessa. Sim. Fachale Mike, mantenha a proa da rotatória e chame agora a torre 1895. Mantendo a proa da rotatória, chama a torre 1895 e a ponta de vista. Oi, Salvador, papapá, Alfa Charlie Mike, boa noite, está visual com o campo, isso no 7, para rotatório. Alfa Charlie Mike, continua aproximação, número 2 para pouso, reporta na final de 3 milhas no 7. Reporta final de 3 milhas no 7, Alfa Charlie Mike. Azul 40708, rápido. Estabilizou, 3305 visual. Dan 3305, complete final, chame agora a torre 1895. 3305, estabilizado, escape, está 10. 3305, continua aproximação, reporte passado externo. Informo um tráfego na curta final para pouso na 17. O Charlie 402 não interfere com a sua aproximação. Tráfego à sua esquerda. A ciência do tráfego da 3305 reduzindo, informar a passagem do LFA. Final de 3 milhas, 97, reporte Alemanha. Charlie Mike, ciente, continua a aproximação, correção já livre pouso, 97, vento 160 graus, 059. Livre pouso, piso 97, reporte Alemanha. Kilo Bravo, não posso ter frequência, boa noite. Passando em Dia Serra, 3305. Tente, 3305, continua aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguarda autorização, 3305. Só corrigindo o tráfego à sua esquerda, é um Eco 121. Tente. 1095. Identificou, 104.000 na PAN, 1015-6303. No 4070, livre de restrições, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5. Livre pouso no 0, vento 160 graus, 05 nós. Livre pouso, pista no 0, vento 3305. Alfa Charlie Mike, solo 53, confirma o pátio. Autorizado o X-Track, taxi até o pátio 5, no corte de frequência, boa noite. Livre no 0, chame pronto para o táxi. Solo 55, livre direito, chama solo em 1-2-1-1-1. 2-1-1-1, bom trabalho. Taxiário está autorizado, ILS, X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. Autorizado, ILS, X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. Cal 3-8-5, boa noite. Para Guarulhos, nível 340 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Motiva e upper rumo 1-0 até Taubaté. 5530 transponder, controle 120, décima 8, 1 minuto para o cotejamento. Tran 3305, boa noite, taxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 3305. Tran 3805, cotejamento. Autorizado Guarulhos, 340, decola da 10, de direita, da Eolita, Motiva, autorizando 1-10, seta Motiva. O controle 1-10-08, transponder 5530, tá 3805, headstream para posicionamento. vai aguardar o sinal. Confirme. Ah, não, ele já parou já. Queria confirmar se você melhor de aguardar. O Xanem 310 no pushback não interfira com o ataque suíte Juliette. A aeronave da TAM vai ingressar no Juliette, portão 05, não vai interferir com o senhor. Eu só quero contar, senhor, pela impressão de teria puxado para trás. Está bem segura por aqui, aqui. Obrigado. Obrigado, Xanem, bom voo. Por gentileza, 6310. Entendi, o alternado Natal, 6310, taxa direita via Indy, ponto de espera, torre 118, decimal 95, Roger Chaguaré 10 no 5, bom voo. Azul 4070, fui ADS, pessoal. Azul 4070, complete, final, chame a torre 11895. Torre 11895, boa noite, Azul 4070. Torre Salvador, Azul 4070, 3000 de Simbra. Confirma quem chamou a torre? É o azul 4070. 4070, cheque 3.10, vento 150 graus 05 noite. Desculpa, senhora, 50 cotado, está autorizado o pouso, então, se não zero, azul 4070. Afirmo, livre o pouso, vento 150 graus 05 noite. Confirma como recebe? Não, 5 agora, azul 4070, obrigado, livre o pouso, estamos zero. Boa noite, eu também ameaço, zero. Vamos chamar na 6310, mantém ponto de espera. Chané 6313, livre de restrições, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 5, está autorizado a ELS, pode estabilizar. 2000 autorizado, reportará estabilizado Chané 6313. Paulo Salvador, 3215, posicionamento 3. 3 autorizado, chama o transporte táxi. Chama, 3215. O 4070, solo 04, lembra direito, chama a solo 1211. Direito 211. 310, ali mantém no 0. Puxa 6310, já autorizado a alinhar e decolar. Puxa 10, vento 150 graus, 079. 30, passada, alinhar e decolar. 198, decimal 95. 295, né? 393, graças, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Puxa 6303, estabilizado no INSS. Da 10, para o aerógrafo. 6313, continua aproximação, é porta no externo, aguarda a pista livre para informação, é 2 da companhia, iniciando a rolagem na pista 10. Gente, Camará, 6313. Oceaner 6303, passando externo, baixou e travou, desalca, aeronave correndo a pista. Oceaner 6303, drive pouso, correção, mantém, continua aproximando Salvador das Ações. Gente, aguardando, 6303. Minha 313, livre pouso 10, vento 150 com 7. Livre pouso, minha 313, caso, beleza. 310, decolada 06, chama controle 1208, bom voo. 1208, boa. Controle, boa noite, 63, boa noite. 6310, boa noite, contato radar. Ainda pouco, subo 3, se quiser. Ainda pouco, 3, se quiser, hoje. Contrataxi, 3 horas e 30, alterna Galeão. Sim, Contrataxi, 3 horas e 30, alterna Galeão. Direita ainda, até o ponto de esperada 10, lá com a torre 1895, com ajuste 1500, bom voo. 315, direita, no ponto de esperada 0, 2, 1, 9, 5, 4, 3, 2, 1, 5, bom voo. Do Xenair 6313, no solo 09, livre à direita, solo 121, decimal 1. Direito 211, chamará 6313. Salvo. Mercedes 3, boa noite, bem-vindo. Táxi Alfa, Juliette, Portão 4. Alfa, Juliette, Portão 4, Mercedes 3. Salvador, boa noite. Autorizado decolar, 160 grau 05 nosso, TAM 38 nosso. Ainda decola da 10 da 38 nosso. TAM 38 no 5, decolou os 1-3, chame o controle 120 decimal 8. 208, 38 no 5. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Azul 2707, pro de Alagoinha, sua chegada bom, se desça para o nível 050. Salvador 3805, boa noite, 1800 está passando. Boa noite, 3815, contato radar, saída da El, subo 340. Da El 340, tá 3805, possível voar da El direto? Tem um prode da El, 3815. Tá na prova, obrigado. O Xenero 6310, chame Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Ok, poderia confirmar primário para o Xenero 6310? 125.45, a primária. Ok, chama Recife então 125.45, alterna 1268, Xenero 6310, uma boa noite. 3895, prossiga. Autorizar a Freud, ótima, 3, passa o 130. Chame agora o centro Recife, em 13325, alterna 251, solicite direto ao centro, bom voo. Cliente 3325, 1251, 3845, agora. Azul 2707, via chegada bom, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, reporte localizador, atenção no 0, livre LS. Para 2000, Controle 2707, pode ir para a Broad, Duna? 2707, reporte no localizador. Salvador, boa noite, Oceaner 6303, tem chamação Alfa, autorização Guarulhos, no 320. É 303 Guarulhos, eu tenho aprovado 360, você aceita? Ou quer correr em 38? 36, tá ótimo. Faz cópia? Pronto, não, tá com 303. Autorizado Guarulhos, 360, rota conforme, pisolo 1-0. Decola da pista 10, primeira curva direita após decolagem. Perfil da subida da El Lida, Motiva. Aonde intercepta o pisolo 1-0. 5535, código transponder, controle PL 120.8. Autorizado 360 para Guarulhos, decola da pista 1-0 com curva direita no perfil da El Lida Motiva. Eu fiz o Lu 1-0, aciona 553, o controle 1208, Oceaner 63, 03 no portão 4. Só transponder, 5535. 5535, Oceaner 63, 03, grato. Portão 4, chama quando pronto, posicionar. Sim, chamará. Azul 2707. Azul 2707, Livre LS, chame torre 1895. 1895, obrigado, bom fim de semana. Rio Salvador, boa noite, 2707 da Azul, está com zona LS completamente zona. Azul 2707, ciente, avistado, cheque trem, livre pouso, 160 graus, 069. Baixa, travou livre pouso, 2707. Boa noite, Gol 1170, via chegada Mari, desça para 2000 pés, ajuste 1015, reporte localizador de pista dela. Zero. Chegada Mari, desça na Babosa, desça para o nível 100. Mari Babosa para o chefe, é o IMS da SRE. Certo. Dois Salvador, quatro, informação alfa, passo 2 a 0. Boa noite, Chiné 6224, chegada Mari, desça para o nível 050. Chegada Mari para o 0, pode voar, escape. Pode, mantenha a chegada ao 1970, vai seguir um Airbus, que é o Chinês, mais o 318, 15 milhas à sua frente. Ok, sem problema, mantenha a chegada, boa, 1970.